Eita coisa boa, Nelson Ned, querido. Já 18 horas e 37, meu Deus do céu. Tempo passa rápido. Segala, um beijo grande, beijo, Fê, beijo pra todo mundo aí, saúde, paz, alegria e tudo de muito bom. Tiago, já te mandei um recado aí, Tiago. Ouve o recado que eu te mandei aí, Tiago Matheus, querido. Um abraço grande pra você, saúde, paz. Cesário, ouve o recado aí também, saúde, paz, alegria. Amanhã eu vou estar com o Montoro aqui, tá com o Toninho aqui. Ei, querido, dá um abração no Toninho. Não tinha nem falado com ele no Natal, no Ano Novo. A gente vai estar junto aqui, se Deus quiser. Antes do Natal, a gente tomou um café, batemos um papo, enfim, essa coisa toda. Ô, delícia, não? Olha, a temperatura entra em declínio, mas nós estamos ainda com 25 graus de temperatura aqui na região. Está bem abafado ainda aqui na região. Agora, se prepara, porque amanhã a máxima vai ser de 23 graus e depois de amanhã a máxima de 22, viu, lindão? Vem a frente fria aí do litoral e frente fria, não, haja saúde, né? E agora frio não faz mais, porque a gente tem temperaturas na casa dos 19 graus. Eu não gosto nem de falar isso, porque quando eu começo a me meter a falar do tempo e temperatura, eu queimo a língua. Nesse início aqui, nesse finalzinho de primavera, eu falei, acho que agora não faz mais frio. Né? E teve 15 graus de temperatura. Eu falei, então não falo mais de tempo e temperatura. Eu deixo com os meteorologistas. Apesar que meteorologista é o seguinte, meteorologista, eles, na verdade, beleza, Tiago, beleza, vai ter sim, obrigado, Tiago. Para ontem isso para nós, Tiaguinho? Beijo, saúde, paz e alegria. Obrigado, meu lindo. É só apertar esse botão e um fio que tem aqui, nós já resolve a parada, meu lindão. Então deixa eu só falar uma coisa para vocês. A previsão do tempo, ela já está falando previsão. Não é uma certeza, senão seria o tempo vai ser assim, desse jeito. E a natureza, ela muda muito rapidamente. Tudo muda muito rapidamente, não é? Às vezes, a gente está aquele sol maravilhoso, de repente vem um vento. Eu não gosto de vento quando vem soprando do quadrante sul. Põe um negócio na sua cabeça. Quando é vento do quadrante sul, é frio. Quando vem vento do litoral, é chuva. Isso eu aprendi nesses anos todos de rádio. Quando vem do centro-oeste, é bafo, quente pra caramba. Não é o que a gente tem. Então esse é um tempo que eu sempre digo, isso aqui é um tempo que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à dengue. Muito cuidado com relação à dengue. Porque, ó, o que eu tô vendo? Eu tô vendo aqui na cobertura onde a gente tá, até que secou aqui as poças aí, porque tá abafado. Mas se tiver uma pocinha maior do que aquela que eu tô vendo aqui, e um filho da mãe do mosquitinho chegar ali e pousar ali todo quentinho, morninho, nessa época que tá nesse finalzinho de tarde, início de noite, ele vai botar ali 6, 7 ovinhos. 5, 6 ovinhos. E se não secar a água... Não, isso aí não é mosquito não, pelo amor de Deus, senão eu já vou dar uma porrada no bicho. Não é? É a traça. Se a água não secar... Ele, em 5 dias, 6 dias, 7 dias, eclodem esses ovinhos e aí tem mais 6, 7 mosquitinhos do Aedes aegypti. Aí dá zika, chikungunya, dengue, aí dá tudo isso e mata. A dengue hemorrágica mata, né? E outra, a chikungunya, nós estamos tendo aí casos de chikungunya no Brasil, novamente. E no mundo, também por causa de um mosquito. E sabe por que, que a gente não consegue... acabar com a dengue, porque a gente não pensa no próximo. Não pensa. Por que que a gente não conseguiu acabar ainda com a Covid em 2 anos? Porque a gente não pensa no próximo. A gente está preocupado com as vacinas aqui em São Paulo. A gente está preocupado com as vacinas aqui no Brasil. E países da África? E os outros países que não têm vacina, que não têm dinheiro? Os outros países que estão em guerra, as pessoas se matando? Hoje eu dei uma notícia que 500 pessoas bilionárias, nós temos quase 3 bilionários no mundo, com trilhões, eu estou falando papo de 30, 40 trilhões de dólares. Trilhões. Não, nós temos 2 mil e tantos bilionários em dólares. Bilionário em dólares. E nós temos alguns mil e tantos também trilionários em dólares. E eu estava vendo que hoje 500 se tornaram trilionários com mais de 30, 40 trilhões de dólares para cada um desses 500. Só esses 500 é todo o PIB da América Latina. Olha o que eu estou falando. Então, tudo que a América Latina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, tudo do produto interno bruto desses países da América Latina, esses 500 têm mais do que o PIB. Então aí eu me pergunto, meu Deus do céu, né? Se a gente quisesse acabar com a fome no mundo e com a miséria no mundo, esses 3 mil bilionários e trilionários acabariam. Vacinas são mandadas para a África. Sabe o que já me falaram? Que as vacinas são vendidas pelos líderes que estão no comando lá na África. Um país pobre, um país doente, né? Um país sem comando, um país em guerra. Porque esses caras se apoderam, né, dessa forma, se locupletam do poder que exerce sobre as pessoas na tirania, no medo. Então é muito complicado tudo isso. Então, se a gente quisesse acabar com todas as doenças... Bom, enquanto metade do mundo faz regime, metade passa fome. Olha que coisa surreal que eu estou falando para vocês. E é por isso que eu digo, às vezes tem um vizinho seu, tem um parente seu, que está gritando por socorro. Que está gritando por socorro. E você está fingindo que não está vendo. Às vezes tem um parente seu distante, que você não vê mais muito tempo, e quando toca o telefone, você fala, porra, esse cara de novo, ele vai me pedir dinheiro. E às vezes não é dinheiro, às vezes é uma palavra, ou às vezes é até algum para você comprar uma cesta básica para o cara. Então a gente, me desculpe, a gente não quer acabar com a miséria do outro. A gente quer falar disso, ai que dó, que pena, olha aquele cara, coitado, que fome que ele passa, olha que necessidade que ele passa. Mas a gente não move uma palha para poder ajudá-lo, para ajudar aquela família. Às vezes sim, as comunidades estão envolvidas nisso, muita gente, o mundo só não entrou em surto ainda, porque ainda existe muita gente boa. Mas poderia ter muito mais gente boa. Por que uma pessoa quer ter 50 trilhões de dólares, a vida dele... Não, ele vai viver a vida, vai morrer e vai ficar tudo aí. Ah não, mas aí tem os meus filhos, ok. Mas aí tem os meus netos, ok. Aí tem os meus tataranetos, bisnetos, sei lá o quê. E o dinheiro não acaba. É complicado isso. Eu não sei para que as pessoas querem tantas coisas. Apesar que eu já vi muito bilionário ficar pobre, viu? Já vi muita gente cheia de grana ficar pobre. Já vi mesmo, não é? Mas o que vai fazer, né? É o capital, dinheiro na mão, é vendaval. Lembra dessa música? Dinheiro na mão, é vendaval. Quem canta essa música, meu padre? Paulinho da Viola. Como é o nome dessa música? Vendaval, dinheiro na mão, é vendaval. É isso, Paulinho da Viola? Hã? A gente já está procurando aqui, ó, para tocar. Dinheiro na mão, é vendaval, é vendaval. Será que... Eu não sei, está procurando, o Jotinha está procurando lá, ó. Pecado Capital. Era tema dessa novela, inclusive, né? Tarcísio Meira. Não? Francisco Coco, Carlão. Então, bora ouvir. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Então, taca a tinta aí, meu lindão. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão. Caca Siqueira, feliz da vida, feliz da vida. Muito bem, meus abençoados. Já na reta final do nosso programa, são 18 horas e 48. Desejando para você o melhor, desejando para você tudo de muito bom, muita saúde, muita paz e muita alegria. Olha, cuidado com esse negócio de Pix aí, viu? Cuidado com esse negócio aí do golpe do Pix, tem muito vagabundo aí, muito cuidado com isso, viu? Com esse negócio de Pix aí. Eu dancei em 7,5 pau nesse negócio do Pix aí, viu? É, 7,5 pau, bichão. Eu tava fazendo programa de rádio, não é? Aí uma sobrinha da minha mulher, que eu falo que também é minha sobrinha agregada, né? Eu que me agreguei. E ela, olha só como esses caras são malandros. Olha só, eu vou passar para vocês o golpe dos caras. Eles entram no WhatsApp dela, pegam a fotinho dela e pegam todas as conversas que ela tem. Como os caras estão dentro da cadeia, e os caras não têm muito o que fazer, porque aqui no Brasil existem instituições que defendem esse tipo de coisa. Então o cara na cadeia tem café da manhã, tem almoço, café da tarde, jantar e um cafezinho na noite. O trabalhador que ganha 1.500 conto por mês, 1.212 agora que é o salário mínimo, ele come uma vez por dia para sobrar comida para a família dele, porque ele não tem o que comer. E ainda mais, para ficar pior a situação, os familiares desses presos que estão lá, desses bandidos que estão lá, eles ainda ganham mais do que R$1.212 para as famílias dos caras que estão presos. Então a bagunça é completa. É estranho a gente morar num país onde um preso custa 3, 4 mil reais por mês para a sociedade e um estudante custa 200, 300 reais. É triste isso da gente ouvir, mas é vero, é a mais pura verdade. Um preso custa 3 mil reais para a sociedade. Aqui em São Paulo, um preso custa 3 mil por mês. E tem bastante, hein? Agora, um federal custa 20 mil em prisão máxima, lá, segurança máxima. Esses Fernandinho Beiramar da vida, essas coisas, custa 20 mil esses caras por mês. E um estudante, um garoto, uma criança para estudar, custa 200, 300 cruzeiros. Tem coisa errada no Brasil, não tem não? Mas de qualquer forma é isso. Então, os caras têm essas refeições. A falar nisso, a propósito, vocês viram quantos assaltos nós tivemos nesse final de ano por conta da saidinha? 10, 15% de todos os presos que saíram nessa saidinha. E sai traficante, sai assassino, sai todo mundo para a saidinha. Saidinha que estão voltando agora, parece que 17, parece que agora estão voltando, não sei. Não, 15% não volta. Aos que saíram com tornozeleira eletrônica, um brother meu aqui no Ipiranga, um tira amigo meu, um policial militar, na verdade, um brother meu, ele estava saindo do carro, veio dois manés para assaltar ele. Ele já picou bala nos dois. Um conseguiu fugir ferido, o outro caiu duro lá. Sabe o que ele tinha na perna? Tornozeleira eletrônica. Tava com a tornozeleira. Então eu falei, pô, melhor, uma tornozeleira que vai sobrar para pôr em outro. Não é verdade? Quando a polícia pica a bala na bandidagem, vocês reclamam, não é verdade? Então, de qualquer forma, para a gente fechar esse nosso programa de rádio aqui, tome cuidado com esse negócio do Pix, porque o cara que está lá na cadeia não tem coisa nenhuma na vida dele para fazer, não é? Então ele pega e fica estudando os diálogos, eles pegam um... E não é só na cadeia, não. Existem escritórios especializados para se fazer isso. Gente especializada para fazer isso. Então ele entrou nas conversas que eu tinha com a minha sobrinha, e naquelas conversas eu já tinha falado que ela queria trocar o carro dela. E ela falou, tio, eu tô querendo trocar meu carro, mas babá. Bom, eu peguei e falei, tá bom, peguei e passei o dinheiro para ela. Passei primeiro R$5.000 para ela, para reservar o carro, que ela ia dar pro cara da agência. E eu passei R$5.000. Depois eu passei R$2.500 para os acessórios do carro. E depois ela brincando falou assim, tio, eu quero trocar os alto-falantes, me dá mais R$500. Quando eu pus os R$500, a fotinho dela desapareceu. E eu fazendo programa de rádio. A fotinho dela desapareceu, eu falei, epa, acho que deu algum problema. Peguei e liguei. Pati, teve algum problema? Oi, tio, tudo bem? Bom dia. Você está na rádio me ligando por quê? Eu falei, pelo amor de Deus. Caí no golpe. Fui correndo para o banco, não deu mais tempo. Já era, até hoje. Sambei em 7,5 pau. Aí eu fiquei tão mal comigo mesmo, falei, pelo amor de Deus, como é que eu sou idiota? Fiquei uns 3 dias assim, zoado comigo mesmo. Mas aí eu comecei, quando você tem um problema, a melhor coisa é você soltar ele. Quando você tem algum problema, quando você tem alguma coisa te incomodando, você tem que soltar. E eu solto mesmo. E eu comecei a falar para um, aí comecei a falar para um, para outro, e falou, pô, mas eu caí em 2.000, eu caí em 1.500, eu caí em 500, E aí eu comecei a perceber que todo mundo tinha caído. Aí a dor foi menor, amenizou. Aí depois eu vi que o Ratinho aí caiu em 50.000, o Ratinho, o malandro também caiu nessa, de R$50.000 também, não é? Então é isso, então cuidado com os golpes, cuidado porque a bandidagem tá aí. A coisa mais picareta que existe é essa vagabundagem. A gente tá aqui, trabalha com honestidade, com tranquilidade, vem um bando de mané, um bando de vagabundo e vem no golpe para cima de você. E eu perdi os 7.500 cruzeiro. Perdi 7,5 pau em tempos difíceis como esse. Mas Deus é tão bom que logo na sequência veio muito mais do que isso. Então a vida é assim, a gente vai aprendendo. Tome cuidado. Eu falei uma coisa agora importante. Não guarde mágoas dentro de você. Se você tem algum problema de você, solta. Conversa com alguém. Conversa com uma amiga, com um amigo ou com uma pessoa desconhecida. Liga para o André aqui de noite, o André é psicólogo, conversa com ele, dá um nome falso e fala tudo o que você quiser falar. Se você não quer se mostrar quem você é, dá um nome falso, não é? E conta tudo para ele, ele te ajuda. Não é? É importante isso, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa falar para as pessoas o que a gente sente. Porque às vezes a gente tem tudo à nossa volta e tem um buraco dentro do nosso coração, um vazio dentro do coração horroroso. E meu coração, graças a Deus, está cheio de amor para distribuir para todos vocês. E eu volto amanhã às 5 horas da tarde. Obrigado, Jota. Obrigado, Binho. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que ouviram pela paciência. Amanhã, se Deus quiser, com um brilhozinho todo especial de AM aqui, que é tudo de muito bom. Esse brilhozinho faz toda a diferença. Tchau, turma. Ano novo, casa nova, 2022. Os seus amigos do rádio estão aqui na nova morada. Cacá Siqueira, Thiago Matheus, J. Júnior, André Nicole, Anderson Cheney. E ela vem aí. Vem aí. 2022. Rádio Nova Morada, a sua nova casa da amizade. ZYK 688, AM 1260 kHz, Rádio Mulher Limitada, São Paulo, Brasil. Essa é a sua nova morada. Brasília, 19 horas.